Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer. Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação. Você está maravilhosa. Aprumada, respeitosa, pede sempre por favor. Mas todo dia implora, foda, fora dessa linha de amor. Agarre, não larga essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação. Você está maravilhosa.